DJs Edilson e Edielson. Trazendo tudo o que há de melhor pra você. Porque o show é todo seu. Arrepia, DJ Edielson! Já comigo! Manda ver! Coração. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos. Um abraço, Neto Pulso. E a princesa Raquel, com a gente aqui no Redrô. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos. Fala, Thiago do Face, manda ver. Que há tempos incertos. Torna tudo concreto. Puder fazer e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixa acontecer, né? Deixa acontecer, alô, João! João Saudade aqui com a gente curtindo o Retrô. Fala, careca! O homem do Mega tá aqui! A onda agora é Retrô! E de eu só. Alô, DJ Edilson. Há momentos no tempo em que... Bola de Fogo do Comércio, a maior referência em CDs no Pará. Abraço especial pro Bruno, aqui com a gente curtindo o Retorno. Obrigado, Bruno. Jogou a vida para resolver. Que há tempos incertos, torna tudo concreto. Bora, vai ter tuba! O que é fazer? Aproveitar os momentos. O Príncipe Negro. Que há tempos incertos, torna tudo concreto. Passando o bigodinho, homem da Fox Turismo. A empresa que transporta a equipe Príncipe. Satisfação revendo o bigodinho, tamo junto, mano. Alô, Madils. E deixar tudo acontecer. Miltinho do Comércio, da galera KDC. É Príncipe, é Retrô, é Saudade. Príncipe Negro. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Tá! Bora, Marivaldo! Bora, Marivaldo! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo. Nossa amiga Lene já veio preparada, Edilson. Me leva. Daqui ela vai lá pra Praia do Caripi. Aí depois já pra Barca Arena. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. DJ Anaxi, o Alisson com a gente, a Neda vem no Trovão Negro, estou aqui no Retrô. Um abraço, meu parceiro DJ Henrique Lobato com a gente. Alô, Henrique! Valeu, garoto, tamo junto. Meu olhar distante. Sou pássaro errante, sigo a te buscar. Nosso parceiro João Saudade, a Luciana, curtindo o Retrô. Numa ânsia louca, te beijar sua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Edilson. Ama, me ama, me até me engana. se enrosque em meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana, se enrosque em meus braços. Bola de Fogo do Comércio, a maior referência em CDs no Pará. Meu amigo Mano Bazuca, da galera da moto, manda pro Adilson, Salada, Rafaela e a sobrinha Paulinha. Curtindo o Retrô, Bola Bazuca! Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. O Douglas com a gente, Bruniel também, o Belinho, Clarice e a Miúca. Um abraço pra vocês curtindo o Retrô aqui, ó. Vive até me engana, se enrosque meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana, se enrosque meus braços. Entrou! 3, 2, 1, vai! Na fonte dos seus olhos, um abraço, Jaleia. O seu beijo molhado. E o gigante com a gente da GDB, olha aí. Vou matar minha sede. Valeu, Tom. Valeu. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fale nos ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama o sol em noite de lua. Tô bem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Príncipe Negro Retrô. Sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Príncipe é Retrô. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco, carinho. Oh, oh, oh. Bora no Retrô! Carente de amor, é como eu estou. Vem o gato. Edielson. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me abraçar, ser minha cara. Oh, oh. Em cima do telhado, debaixo do sofá. Aí depois que a cama quebra, meu irmão, pode gritar. Aqui que é tão bom. Égua do passeio, égua da viagem. Alô, Thiago! Estou sofrendo muito por você. Eu chamar a atenção do segurança rapidinho. Alô, segurança, não chega aqui na frente rapidinho, alô, segurança. Mas eu consegui te esquecer. Edilson e Edilson. É tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Que até hoje não dei por você. Com toda a magia e encanta teu olhar, que nunca mais vou Príncipe Negro. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei. Está no ar. Com toda a magia e encanta teu olhar, que nunca mais poderei esquecer. Em toda a canção me declarar. Te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. Você quer, né? E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Nessa canção. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, te amar, te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar, o que sempre quis te falar. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Então bora, vai que tuba! O mascote Rex com a gente. Toda a galera curtindo o retorno. Obrigado, mascote! E deixa. Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. O mascote Rex, a galera da remoçada. Toda aqui, valeu. Eu nasci pra você. Seu amor eu preciso. Para viver. Deixa eu te amar. Um abraço, Michel, pop live com a gente, alô, Michel! A onda agora é retro! O DJ que coloca a galera pra dançar. DJ Edielson é adrenalina total. Seu olho, seu rosto está. Miltinho do comércio da galera KDC. Se espalhou pelo ar. Edielson. É tanto amor. Invadindo o meu ser, vem a tua beijo me envolver. Deixa, deixa! Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Eu nasci pra você. Do teu amor eu preciso. Para viver. Deixa eu te amar. Ontem eu vi você e meu sonho, meu sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. Meu amigo DJ Henrique Lobato com a gente no Redrô. Mais amigos, a galera reunida. Thiago Valente, manda garoto. Ontem eu te tocar, meu sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho, meu sonho de vir. Empresário Rony com a gente, Rony Farias. Aqui ao lado com a dona Cláudia também. E seu irmão PT curtindo o retrô, obrigado. Nós estamos por ti, eu vou. Bora, Luno Bazunga! O que está pra viver só pra mim? Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Tudo é a paixão de um mortal. Edilson e Edielson. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim. Vem botando a galera pra relembrar. Bora, Edilson. Vai girando, vai girando. Vai botando lá pra cima. Oba! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Aqui. Porque não me diz o teu nome. Edilson. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você. Só quem sabe vai soltar a voz agora, hein? Quem tá solteiro, canta aí. Porque me abandonou. Eu vou baixar, eu quero ouvir. Que bonito, hein? Sofrendo e chorando. A nossa história de amor. Será que pode? Pode ter um fim. Príncipe Negro Retrô. E o moral lá pra cima. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Águia de fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. É o som da Águia de fogo. Faz o S com o super pop. Sobe! Olha o nosso da selva! Vai! Bora viajar! Martins. Príncipe Negro Retrô. Retrô. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Eu vou te falar, você não vai esquecer. Isso que é amor, né? Quem me ama. Isso que é amor. Até o amanhecer. Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá, onde você for, eu vou com você. Me tira de casa, eu quero te amar. Você me perdeu e agora chora. Puro desejo. Quem sabe canta, quem sabe canta. Solta a voz aí, vai. Só vocês. E você não percebeu. Cadê a galera? Já vai ter tuba aí. Um abraço, Fernando, Playboy com a gente. Carlos Mágico, DJ Breno, manda a galera no Retro. Que no Luar do Vale, valeu. Aqui. Nosso amigo Inácio da Selva e a primeira dama. Meu amigo Marquinhos, abraço forte, tamo junto. Uma noite de amor. Uma noite de amor. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. DJ Roger com a gente. Aqui no Retorno, obrigado, Roger. Esse é considerado em Amém de Turma. Um abraço, Roger. Edielson. Edielson. Edielson. Eu me apaixonei e você não percebeu. Príncipe Negro. Obrigado, parceiro Marivaldo. Nossa amiga Bia com a gente, vindo de Belém, rompendo fronteiras. Vai curtir o príncipe, aí a Baidetuba. Bora, vai! Nosso amigo Júnior do Trevo da Alça Viária, aqui com a gente, lá da Broja. Alô, Júnior! A onda agora é retrô. Obrigado, parceiro Daílson, lá do Guamá com a gente. Olha o Daílson! Agora é sua vez. Fique esperando aqui sozinho o tempo passar. E o nosso amigo Inácio aqui com a gente, homem da Rede Selva. Alô, Inácio! Quem é? Quem é? Quem é? Mega Príncipe Negro, o som da galera. Um abraço aí, Índia, lá do Jurus com a gente. Olha o Índia! Tá aqui! Tocando nossa canção. E na vila! Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar. Essa multidão. Essa aparelhagem. Essa aparelhagem é o povo. Ha, ha, ha, de novo. E o Marivaldo dá valor. Sabe por quê? Mega Príncipe Negro. É assim, ó! joga a mãozinha em cima aí, vai! Quem é corintiano, joga a mãozinha pro céu. Quem é vascaíno, levanta a mãozinha. Quem é flamenguista, dá um grito! Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. Agora que toco em ti, Alessandro, galera do Megatron com a gente também, valeu. O DJ Chabai Tituba, sintam-se à vontade, abraçados pelos irmãos aqui do São Geraldo, obrigado pelo carinho, valeu. Alô Fábio, não chega com 40 aqui atrás, Fábio. Rainha do funk, poderosa, olhar de diamante. E ela, hein? Envolve, nos fascina, agita o salão, balança gostoso, requebrando. E sai do chão! Amorosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante, nos envolve, nos fascina, agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Te lambuzar, te o Michel do Pop Live, toda a galera gozando. Todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo. E vai e vem. Minha gata tá doida, vou te só quem quer beijar na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca. Leia do Siqueira Mendes com a gente. Remexe gostoso e vai descendo. Toda a galera do Siqueira Mendes, um abraço. Rainha do fã, poderosa. Olha de diamante, nos envolve, nos fascina, agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olha de diamante, nos envolve, nos fascina, agita o salão, balança gostoso, requebrando. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez e assim vai. Cada vez eu quero. Quem já vai ter tuba, sai no chão aí. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez uma bazuca. Eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Conta assim, ó. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. Quem tá preparado, levanta a mãozinha pra mim aí. Quem é filho de Deus aí, dá um grito! Um abraço com muito carinho, nossa amiga Índia, Índia. E a galera da Moraes com a gente, curtindo o retrô também, sinta-se à vontade, valeu! Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Geral, geral, geral, geral, geral. Cadê o grito da galera? Solteiro, dá um gritão. Olha as torcidas. Quem já beijou na boca pode gritar também. É isso mesmo? Tu já beijou na boca, bicho? Tome o Din só vem pra isso. Ele não ajuda em nada, só pra pegar a mulher. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mas eu só quero ser feliz e poder me orgulhar. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão direita, quem tem amigo viado. Peraí, peraí. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Sobe a mãozinha esquerda, quem tem amiga galinha. Vou mandar agora. Vou mandar. um papo reto. É verdade, eu não minto. Que tem amigo corno, olha pra ele e dá um grito. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Olha que o bagulho tá louco. O bagulho aqui é sério, a parada é muito louca. Grita aí no baile que quer beijar na boca. Torcida do Leão. Quem é do Clube do Remo aí? Torce pro Leão. Comigo fazendo. Oi. Só quem torce pro Leão. Comigo fazendo. Oi. A torcida do Força. Do Paissandu. Quem é do Paissandu aí? Só quem torce pro Papão. Comigo fazendo. Salve o Corinthians. A torcida do Palmeiras tá aí? Tem palmeirense aí, velho? Tem São Paulino? Tem vascaíno? E agora? Mais uma vez, Flamengo. É o melhor prazer. Vocês, vocês, vencer. Quem é flamenguista aí? Olha, empresário Rony Farias, abraço, Jô. Galera de Santo Isabel, com a gente na Santo Isabel. Cara, o Gudual e peso. E aí? Bora, Rony. Príncipe Negro. Um decimelo da samba. Um decimelo da samba. Um, dois, três. Um decimelo da samba. Um decimelo da samba. Um decimelo da samba. Sucesso da cidade está aqui. Príncipe Negro Retrô. A maior viagem de todos os tempos. Vamos brincar um pouquinho, vá! Só quem lembra, hein? Afinal de contas, é o Retrô na hora. Que pop nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Que pop nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Pega, pega, pega, pega. Vai, vai, dá Bia! Segura a Bia, Marivaldo! Não vai, não vai, não vai, não vai, vai, vai. E por quem nasce torto, nunca se direita. A menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Por quem nasce torto, nunca se direita. A menina que... Príncipe Negro Retrô. Ela não vai, não vai, vai, vai. E já ouço essa aí. O Baby Retrô fazer igualzinho o jacaré, mano, olha. Seguro o ou então até melhor. Aí se garante, pai. Menina que veio do sul. A dança altinha, dança do tchute. Rodeu em cima, deu embaixo, na dança do tchau. Meu parceiro Baby Retrô, Amélia. E a Lene Retrô, rompendo fronteiras, mais uma pra conta, né, Lene? Bota a mão no Ju. De Belém pra Baitetuba. Balançando de bota a mão no joelho, não vai sozinho. Um abraço, Fabinho. Olha lá do seu primo Quaresma com a gente, tá aqui do ladinho. Olha aí, papai, bora. Então chega aqui do lado da caixa rapidinho com o Quaresma. É o alô, pai. E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe. Vai nascendo, vai nascendo, mexe. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe. Homem do céu, pau, moleque. Homem que corta o gato da galera, olha. Vai no sapatinho, vai, é gostosinho. Olha, nós. Agora vai. Vai no sapatinho, vai. Mexendo gostosinho, vai, agora vai. Vai no sapatinho, vai, bem gostosinho. Mexendo gostosinho, vai. Vai no sapatinho, sai de bazuca. Mexendo gostosinho, vai. Tudo certo, e hoje, domingo, vamos estar na Sante do Bajara, em Barca Arena. Mas é retrô, primeira vez. Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá na brincadeira da tomada. Thiago, hoje eu almoço contigo, tá, pai? Tamo junto. Também coloca a mão pro alto. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá na brincadeira da tomada. Seus braços. Aí é um tambaqui de 5 quilos sozinho, pai. Todo mundo assim, vai. Cruza a mão direita. E deixa coladinho. Encaixa. Encaixa, encaixa, encaixa. Encaixa, encaixa, encaixa. Remexe. Daniel Carvalho da equipe da Coxa. Um abraço. Direita, pluga a mão esquerda. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Encaixa. Remexe e agacha. Bora botar essa galera pra dançar assim, ó. Pra endoidar logo. A onda agora é retro. É, Thiago, hoje é por tua conta. Bora, Lênia! Retro, uma verdadeira viagem no tempo. Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. Foi a dar em paz a sorte da beleza que existia. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar esmada da sorte da beleza que existia. Lá, lá, lá, oh, vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu avô já me dizia. Me arraiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é o amor. Me arraiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é o amor. Príncipe Negro Retrô, a maior viagem de todos os tempos. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, assim ó. Melhor não me procurar, porque morro de medo. Agora eu queria ouvir vocês. Quem sabe canta aí. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, e assim? Que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Vixe, bora, vem. Dividir a cama e os planos. Edielson. Já imaginei a gente num lugarzinho sob mim. Obrigado, Marcelo de Wagner. Com nosso galera dos seguidores do Brega no apoio com a gente, valeu. E assim vai. No jardim de amor. Tinho Boy! Pra gente cuidar. Quem é já vai ter duas? Canta aí! Vem, neném, que eu quero só você e mais. Meu amigo Thiago Valente, aqui com a gente. Esse é considerado e respeitado pelos irmãos Edilson de Elson. Obrigado, Thiago! Ele é a primeira dama aqui com a gente. Já vai ter duas também! Eu quero só você e mais. Repassando de boy, o abraço do Rony Farias, curtindo o retrô, do ladinho da dona Cláudia, curtindo os irmãos de Edilson de Elson, manda rebelde! Só nós dois, outra vez terminado. Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho. Diz que o coração dela agora tá congelado. Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool. Égua do som. Deixa o copo secar, deixa o rosto molhar, a cabeça girar que ela vai se lembrar. A nossa amiga Amélia, nossa amiga Lena aqui com a gente também, o parceiro Baby. A galera que veio de Belém curtiu o Príncipe Abaetetuba. Alô, Baby! Isso é mais uma fronteira de Alço pra conta, olha aí! Esse é o Príncipe Negro Retrô. Mas ainda tá tempo. Se sua bateria acabou. Minha família, o Timo Som com a gente! Galera velha guarda, em 2020, mais uma vez, vão estar junto com a gente. Valeu! É que faz sucesso há 20 anos aí, né? Obrigado, Valdo. Bora, bolachinha, valeu. Bora viajar. Edilson e Edielson. Outra vez terminado. Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho. Diz que o coração dela agora tá congelado. Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool. Deixa o copo secar, deixa o satisfação rever, meu grande amigo DJ, Roger Mix. Galera que manda vir, vai ter tudo, amigão aí, do Edilson, DJ Elson, valeu, Roger. Roda gigante que nunca tem fim, roda, roda, roda e para em mim. Ô, nossa senhora. Então coloque o nosso amor. A nossa amiga Bia, nosso parceiro Marivaldo também, que vieram de Belém, mais uma fronteira. Aqui no Lauro, só que eles dão valor. No carregador. Alô, Marivaldo! No E hoje ele trouxe até o segurança dele. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, em tomada aqui em casa. Então coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%. Ou no PC Vermelho, retro, ou no meu passado. Quando você chegou. Um abraço, Nassi e a Paola com a gente no retro. E eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Tá de retro. Foram tantos planos. Parceiro Inácio da Selva com a gente, a Paola. Valeu. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Um abraço, Michel. Pop Live com a gente, Michel. O que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Vamos lá, então fica. Marcelo Gigante, Elton Costa, o Everton, toda a galera da Barca sempre curtindo o Retro. Então fica. Empresário Rony Farias, Dona Cláudia, valeu! Olha os irmãos! Como é que é? Banda Kene! Sou novo pra viver com você, história de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Obrigado, Edna Cristina. Representando o Castanhalzinho. R Mota. Isso aqui é representando a Baitetuba. Bora, Quaresma. Tamo junto, Senhor das Fronteiras. Só de velha guarda, bora. E nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejo seu sentir. Daniel Carvalho, toda a família Lacoste, valeu! Príncipe Negro. Na escola eu aprendi. Meu amigo Mano Bazuca aqui com a gente. Português, geografia. A curtida retrô já vai ter tuba. Aí, Lourinho! Pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh. Esse é o retrô. Edilson e Edielson. É emoção do início ao fim.